salve, nação americana! Decadentes de número, vou ficar devendo, porque não tô na tela aqui. Qual que é o número, Thales? 188. Salve, 188. É isso aí. É para falar de mais uma derrota. Derrota já preocupante para a situação do América. Iniciamos a Série B com duas partidas, duas derrotas, nenhum gol marcado, dois gols sofridos. É esse aí o início de Série B desanimador, diria eu, do América. Certo, senhor Jairo? Certo demais. Eu estou participando hoje de gaiato porque nem o jogo eu vi. Então, você imagina a situação. E eu vou falar o seguinte, é um jogo que só serviu para derrubar o homem. Vamos falar disso aqui hoje, porque pensar o que é o futuro agora. Sim, é isso mesmo. Eu acho que hoje é um programa que a gente vai pouco falar do jogo e muito falar da situação que o América está. Certo, senhor Thales? Boa noite, moçada. Certíssimo. É jogo para início de Série B, na verdade, para se esquecer e pensar para frente. Pensar para frente e tem muita coisa para mudar. Muita coisa para melhorar, na verdade, né? Isso. Vamos que vamos. Falando um pouquinho do jogo, vamos começar falando rapidamente do jogo. Teve um momento até, viu, ô Jairo? Você que não estava lá, já estava trabalhando ontem à noite. Alguém tem que trabalhar nesse país, né, Jairo? Ontem foi dia do trabalho, Alisson. Vamos nos atualizar aí, querido. Antes de ontem, desculpa. Né? É porque falei de trabalho, falei que já ele trabalha muito, e lembrei que talvez até ontem ele tenha trabalhado. Mas acho eu trabalhei que não, mesmo, né? Rapaz. Eu trabalhei. Enquanto estava o Marcão mandando foto e vídeo de sítio, eu estava aqui ralando, rapaz. É, Marcão, inclusive, que até o início da tarde iria apresentar o programa de hoje e mandou um atestadão, né, Thales? Você que é o expert em atestado aí, queria comentar alguma coisa sobre isso? Eu queria comentar que assim, eu já fui expert em atestado. Com uma participação assídua muito grande. Eu acho que tem que rever essas coisas aí. Marcão tá muito pior que eu. Ele custa participar. Quando participa bêbado, não entendendo nada que tá acontecendo, ainda atrapalha. É bom rever isso aí. Eu não queria falar isso no ar, não, mas eu acho que o Marcão tá entrando na linha de tiro, viu? Eu acho que a situação dele tá complicada no Decadentes. Momento a linha de tiro é outra. Ele tá no encontro com o doutor lá em Montes Claros. A linha de tiro é outra. Outro tipo de tiro. É um jantar, né, isso aí? Exatamente. Ah, legal. Vamos deixar essas questões. Como que eu posso chamar, hein? Essa love story. Vamos deixar isso pra lá, né? Mas sigamos com o jogo. Teve um momento que até achei que o América estava um pouco mais organizado e com um pouquinho mais de vontade do que na estreia, né? Até porque a estreia foi terrível e dentro de casa alguma evolução teria que acontecer. E eu acho que em algum momento ali eu fui enganado. Em algum momento eu achei que a coisa parecia estar melhor, mas lá pro meio do segundo tempo, para lá, eu fiquei com a nítida impressão que era aquele joguinho que irrita, irrita, irrita a torcida, quando você acha que tá irritado já no máximo, o América vai lá e ainda toma um gol no final. Tava aparecendo, tava do meio do segundo tempo para lá, eu pensei, o América vai perder esse jogo, o América vai tomar um golzinho ainda. E não foi diferente, o América tomou um golzinho ali no final, um gol que eu acho que era a cereja do bolo, Da má atuação. O América, depois pensando assim, jogador por jogador, talvez a gente vai conseguir salvar aqui uns dois que tenham tido uma atuação de mediana para boa. O resto, bem, bem ruim, bem abaixo. O resto, algumas atuações assim, desastrosas, outras atuações tão discretas que podem ser classificadas como ruins, sim, porque um jogador tem que fazer diferença numa partida de Série B. E aí, nessa toada, o América terminou a partida tomando 1-0 para o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, que agora tem duas vitórias, né, tá lá nas cabeças, e o América com duas derrotas na lanterna da Série B. Se a gente teve um time que no Campeonato Mineiro não funcionou tão bem e não deu grandes expectativas para a gente, acho que também pensar em duas partidas com duas derrotas no início da Série B é pior do que a gente imaginava, não? Eu esperava um início não tão bom, mas não sei se esperava duas derrotas em duas partidas. O que vocês acham? Eu acho até pelos adversários que a gente pegou nesse começo de Série B, a gente esperava uma coisa melhor. Eu não digo duas vitórias, mas pelo menos resultados melhores. Atuações um pouco melhores, né? Não desmerecendo, não desmerecendo os adversários, longe disso. Mas a gente vem de uma Série A e eles vêm de uma Série C. Então, teoricamente, a gente tinha tudo para fazer melhores jogos do que nós fizemos. A minha conta pessimista era 4 pontos. Era 1 ponto lá e 3 aqui. Né? Por isso que você falou, não sem desfazer de nenhum time, mas eram 2 times da Série C, estreando e tal. Então, assim, eu achei que dava para a gente conseguir 4 pontos ali. Ainda mais com o jeitão de Givanildo de ser, né? O jeito normal de ser. Mas não. Rapaz, tem uma coisa muito complicada ali, viu? E eu não sei o que, que é. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas acho que boa parte disso foi alimentado, inclusive, pelo próprio Givanildo. Sim, acho que está ficando. Cada vez mais a gente está recebendo informações de que o ambiente parece não estar bom, de que haveria um racha no grupo de jogadores, que algumas lideranças que a gente vê esbravejar muito durante os jogos passam longe de ser lideranças técnicas, ou seja, passam longe de ter um desempenho pelo menos suficiente para tentar cobrar dos companheiros, né? E aí a gente sabe que isso irrita, isso é só a gente fazer um paralelo com as nossas atividades profissionais, né? Se a gente tiver um chefe ou um colega de trabalho que tem um desempenho muito ruim, ninguém vai ter saco de aguentar aquele colega ou aquele chefe te cobrando desempenho, sendo que o desempenho do colega não é bom. Então, estou falando de você, Jussani. Excelente o que você está falando aí, Alex, desculpa, mas exatamente isso. O cara passa uma imagem que é uma coisa e dentro de campo e no vestiário é outra totalmente diferente. Está complexo esse negócio. E eu vou só complementar o que você falou. É um cara que trabalha mal, cobrando desempenho e com o chefe batendo palma para ele ainda. Isso. Com o chefe mantendo ele titular, mantendo ele capitão. Então, quer dizer, né, não bastasse você ficar puto com o cara, você fica puto com quem mantém o cara. Não tem jeito você não ficar. E ainda dá o status de capitão pro cara, né? Ainda dá um carimbo nisso aí. Dá um carimbo de que esse aqui é o que eu quero que lidere. Isso. Então, complica demais. E a gente tá recebendo algumas informações extraoficiais, mas que você vai juntando uma pecinha ali, outra pecinha aqui, tá dando para entender que alguma coisa de bem errada tem ali. O próximo treinador tem essa batata quente aí já para resolver de cara, né? Que é conseguir dar uma apaziguada nesses ânimos. Primeiro, conseguir identificar onde é o principal foco de problema, quais são os principais focos ali. Conseguir identificar e conseguir atuar em cima disso, né? Seja dispensando algum jogador, talvez, seja dando um choque de realidade para algum jogador, um banquinho de reserva talvez caia bem, mas tem um pepino ali para resolver. E a gente não tem muito tempo, já que o América passou aí a preparação, a intertemporada entre o Campeonato Mineiro e a Série B, aproveitando mais uma vez muito mal esse período, né? Porque a gente já viu isso na Série A do ano passado, que na parada da Copa o América aproveitou pessimamente mal, deixando um treinador que dois jogos depois o América trocou, que foi o Drubsky, e agora mais uma vez, né, deixamos um treinador já na corda bamba, porque se com duas derrotas na Série B ele foi mandado embora, e aí eu não estou entrando aqui no mérito se foi certo ou errado, estou entrando na questão só do tempo. A gente perdeu aí essa pré-temporada, essa intertemporada antes da Série B, graças a Deus tem aí 8, 10 dias, provavelmente vai contratar o treinador amanhã, depois, então esse treinador vai ter aí uma semana para trabalhar antes do próximo jogo contra o Criciúma. Não é o tempo ideal, mas dá para tentar fazer alguma coisa. Ficamos aí nessa expectativa. Quer falar alguma coisa? Eu queria falar o seguinte, que já que você falou do assunto, você acha sinceramente que foram esses dois jogos que derrubaram o Givanildo? Pois é isso que eu tô falando. Eu acho que ele já tava meio na corda bamba. Porque... Eu acho que do Juventude para cá ele já tava meio na tábua da beirada. E o time foi só piorando, não teve jeito. E eu acho que o Givanildo tá caindo muito, caiu também, Jair, muito pelo seguinte, a diretoria não viu nele ações tentando mudar o mau desempenho da equipe. Porque tem muito treinador que é o seguinte, não tá dando certo, mas ele mexe daqui, mexe dali, muda formação, muda escalação. Joga com quatro lateral. mas dá pelo menos uma sensação assim de que tá tentando ajeitar o time. Tá tão insatisfeito quanto nós e tá tentando mexer naquilo ali. Uma hora encaixa. É a sensação que a gente fica de fora. Com o Givanildo e essa questão dele de sempre acreditar que a repetição vai trazer a perfeição, sempre, e não é sempre que isso vai acontecer, a repetição no futebol ela tem seu valor, tem momentos em que a equipe consegue se acertar na base da repetição, mas não vai ser sempre. E eu acho que o fato dele insistir, sempre o mesmo time titular, sempre as mesmas peças que não estavam funcionando, sendo prestigiadas, acho que isso aí que minou, isso aí que fez com que a diretoria pensasse o seguinte aqui, se for com ele, vai ser para sempre assim. E se a gente quer mudança, tem que ser sem ele. Então, por isso que eu acho que ele caiu. E na minha visão, acertadamente, me sinto aqui tranquilo em falar, porque no ano passado eu fui a favor da vinda do Givanildo, mas frisei que eu queria só para o finalzinho do ano passado. Só para tentar salvar naquele ânimo ali final, assim como o Ceará fez com o Lisca, mas que para esse ano eu preferia um treinador com outro perfil, um perfil já mais a longo prazo, um cara que pensasse o América não só para esse ano, como para o próximo também, E o cara que eu sugeri no final do ano passado foi o Thiago Larque, que parece ser o que está encabeçando aí esse possível novo treinador da América, né? Thales? A informação que eu tenho é que está quase fechado. Sim, sim. Já está quase na... Eu achei até que anunciariam hoje, mas não saiu, não. Deve sair amanhã. Thales, você falou no nosso grupo hoje mais cedo sobre o Givanildo. Queria que você falasse aqui qual a sua opinião sobre ele, sobre, primeiro, trajetória dele no América, e segundo, sobre o momento agora, né? Se para você também era o momento da demissão. Então, o Givanildo, eu tenho o Givanildo como ídolo, isso eu não escondo de ninguém. Aba-ovo. Muito. Do Giva eu sou mesmo. Até porque as grandes alegrias que eu tive com o América, aquele véizinho estava lá. Todo mundo fala muito sobre a Série B de 2017, aquele negócio todo, mas eu não vi emoção, eu gosto de emoção, e com o Givanildo o negócio foi melhor, eu tenho o Givanildo como ídolo. Sobre a passagem, essa passagem dele no América, são duas coisas. Primeiro assim, eu acho que esse negócio, esse loop eterno de toda hora chamar o Givanildo, acho que já deu. E segundo, que é uma sacanagem com o véio, você traz o cara, aí na primeira oportunidade, ele é sempre o culpado, vão mandar o Givanildo embora e aquele negócio todo. Mas se você for pensar friamente, quem paga o pato sempre é o treinador, ponto, não tem coré-coré. Só que assim, o América tá num negócio também, que ele tá com uma filosofia de não vamos mandar o treinador embora. Nós tomamos para trás ano passado com o Adilson Batista, nós tivemos que esperar 10 derrotas pra gente mandar ele embora, e agora assim, no jogo contra o Juventude já ligou o sinal, assim, muito sinal de alerta. E depois, nas semifinais contra o Cruzeiro, bicho, a gente via assim, não tinha padrão nenhum, não tinha esquema, não tinha nada, tinha uma desorganização, um zagueiro que não consegue dominar uma bola, um negócio assim, tosco, tosco, tosco. E complicado, complicado. Agora, sobre quem vai vir, eu confesso que não tenho um preferido, não. Mas, para mim, o menos mal seria o Barbieri, o menos mal. Barbieri, que estava no Goiás esse ano, fez um bom papel no Flamengo ano passado. Esse ano parece que não foi tão bem assim no Goiás. Goiás deixou de ganhar lá o Campeonato Goiano, e isso para eles é preocupante, porque o Goiás talvez seja o principal postulante ao título, né, quando começa o Campeonato Goiano, e aí foi desligado de lá. No nosso grupo, no WhatsApp, tem alguns que realmente preferem o Barbieri. Eu me sinto satisfeito porque tanto o Barbieri quanto o Thiago Larque, para mim, tem um perfil parecido, né? Dois jovens treinadores que estão buscando lugar ao sol, dois caras que por serem jovens e estarem ligados à categoria de base há pouco tempo, acredito que vão ter um cuidado especial com jogadores mais jovens. Me preocupa um pouquinho, não vou negar não, o fato de serem tão jovens, se vão conseguir administrar conflitos desse tipo, igual a gente citou aqui, né? De lideranças que não conseguem se impor e tal, coisas desse tipo. Mas eu gostaria, confesso que é um perfil que me agrada para este momento. E eu acho legal que parece que foi falado o nome do Lisca e a diretoria negou, dizendo que não é o perfil. Se a diretoria está trabalhando buscando um perfil ideal, é um bom sinal para mim. Apesar de não ter um diretor de futebol, isso talvez indique que há um norte ali, né? Há um pensamento maior, mais amplo, há uma estratégia de trabalho e estão tentando buscar algo dentro dessa linha. Deixa eu fazer um questionamento para vocês. Você acha que o técnico que vier agora, a primeira coisa que a gente, que é torcedor, está vendo, a primeira coisa que ele tem que fazer é barrar o Jussani, que hoje é o capitão do time. Sim. O Jussani segunda... podia pegar uma cepa da malária que o Lima pegou, que, né, o Lima pegou malária, só pode. E pois deixar ele no DM, assim, pelo menos um tempinho, só pra ele pensar, só no cantinho do pensamento. Ele não precisa ficar doente, então, de verdade, não. Então vamos supor que ele vai tirar ele vai ter que ter peito pra tirar o Jussani de capitão. Na verdade, pra mim, eu tiraria do elenco, né? Outro que eu também, assim, vejo bastante questionado é o Leal. A gente contratou um goleiro e a gente tem o Jori ali. Tá, ok. Um é o capitão e o outro é o jogador, se não me engano, mais velho do elenco. Será que um treinador novo teria esse peito para fazer isso? Será que ele teria um apoio da diretoria para fazer isso? Outra questão, eu não lembro do América dispensar jogadores. Será que isso vai acontecer? Será que isso pode acontecer? O problema da dispensa, e a gente não costuma ver o América dispensar, porque dispensar é caro. Dá a falsa impressão que você vai economizar, vai não. Você dispensa o cara, a rescisão vai ser praticamente o que ele tem de salário a receber, e depois esse cara ainda entra na justiça e ainda leva mais uma bolada. Então, racing de contrato não é tão simples assim. É, eu acho que o problema é ver o quanto o cara está prejudicando, não só dentro de campo. Porque, por exemplo, se a gente for pensar só no quanto prejudica dentro de campo, me basta o Jussane só para o banco. Se ele ficar no banco, eu tô tranquilo, tá sossegado, não vai mais prejudicar dentro do campo. Mas se ele tiver, além de tudo, sendo uma liderança ruim pro elenco, sendo alguém que tá causando picuinhas lá dentro e coisas do tipo, aí ele tem que ser desligado do elenco. Ou para treinar em separado e não participar mais desse elenco, ou uma rescisão mesmo de contrato. Se for um contrato, uma coisa muito grave. O Jussane parece ter algum mercado. Não sei se este ano já foi suficiente para ele se queimar tanto. Mas é claro que pegar... tem. O mercado, inclusive, dele é medido em arroba. Todo dia no Globo Rural falo quanto é que tá a arroba do Boi. Mas eu acho que ele tem, nem que seja Série B, e antes de completar, aí acho que são 5 jogos, né? Ele tem algum mercado para tentar, de repente, passar ele para algum clube aí da Série B que esteja precisando de um bom zagueiro, viu, gente? Excelente zagueiro, podem chegar aqui. É, e dá para tentar encaixar ele em outra equipe aí, se tiver sem ambiente, se a coisa for desse nível. É, torço muito para que o novo treinador já chegue, e eu acho que precisa disso, já chegue tomando atitudes desse tipo. Se for para chegar, para manter a mesma escalação, para tentar resolver só na conversa, eu sinceramente acho que não vai dar. O nosso time, antes de ontem, eu saí do Independência com a impressão assim, nós não temos um time de 11 perebas, longe disso, para mim longe disso. Eu vou repetir aqui o que eu falei no início do ano. Para mim, o América contratou bem. Nós temos jogadores de bom nível ali. Só que nós temos, no time titular, uns 3 caras ali que são tão ruins, mas tão limitados, com futebol tão limitado, que isso, para mim, está comprometendo a coletividade, está comprometendo o time como um todo. É, um deles é Jussane, o João Paulo na esquerda. Tem sido um zero à esquerda mesmo, tem sido um negócio horroroso. Então, é outro que também compromete demais a equipe. E ontem, Thales, eu concordei com você durante muito tempo sobre o Viçosa. Ontem não, antes de ontem. Toda vez que a gente faz um programa 2 dias depois, eu fico sempre falando ontem. Mas o Viçosa, pela primeira vez eu saí pensando, bicho, ele tem que ir pra reserva é agora, porque ele me fez muita raiva, de novo. E eu saí com a sensação, assim, de que ele não tá mais contribuindo, seja porque a bola não chega, seja porque ele é só um finalizador, seja pelo que for. Mas pra mim tá merecendo um banquinho também já. Mas não entendi porque você concordou comigo. Você concordou comigo em quê? Não, eu falei que eu concordei com você em outras situações passadas. Ele não é, que ele é limitado tecnicamente, mas que ele não fazia parte do problema maior da equipe. Que ele, no que ele precisa fazer, que é botar a bola pra dentro da casinha, ele tava resolvendo. Mas antes de ontem eu saí com uma sensação muito ruim de que ele ajuda pouco com a bola rolando. Uhum. É, até elucidando o que você está falando, ontem no jogo do Cruzeiro contra o Ceará, no começo do segundo tempo, teve um lance que me fez repensar a questão de Viçosa, porque o futebol hoje é muito coletivo. E quem estava marcando o lateral esquerdo do Cruzeiro, quando o Cruzeiro estava no ataque, era o Ricardo Bueno, que era o centroavante do Ceará. Então você vê que assim, e dando carrinho, marcando e desmarcando, marcando e tomando a bola do lateral esquerdo do Cruzeiro. Então assim, futebol, principalmente com a Série B, é foda o cara ficar muito parado também. Complicado esse trem, complicado. Sim, sim. É, vou ler aqui alguns comentários, trazer aqui a galera para a nossa discussão. É, Felipe de Leucas manda aqui, Gibraltar vos abraça. É, manda aqui que se precisarem, Gibraltar está sempre à disposição para participar. Uai, cola aí, só chegar. A casa está sempre aberta. Perdoem a falta de pontuação, o teclado aqui não tem caracteres do português. Perdoa não, viu, Felipe? Alguém aqui perdoa? Não. Ó, eu perdoo porque assim, a gente já tem tão poucos ouvintes. Se a gente não perdoar, a gente tá tão fudido, cara. Bem lembrado. Perdoa então, Felipe. Marcos Grassi manda aqui boa noite, Diletos. Terça no Independência, não ouvi coros contra o Giva, mas ouvi muitos gritos contra o Salum, pra ele tomar caju, verdade. Mas teve hora também, viu, o Marcos Graça? Teve hora que eu ouvi a galera falando que não tinha treinador. Eu ouvi, não temos treinador, não temos jogador, e mandando o Salum tomar caju. E eu acho que todos os 3 gritos aí têm fundamento, viu? Tem a sua aplicabilidade. Mas o grito mais forte era a hora que o Jussane pegava na bola. Um negócio impressionante. É, a vaia contra ele foi maior. Foi maior. A torcida do América vai até pouco, Thales. Vamos combinar. O desempenho que o Jussane tem tido. A vaia, na verdade, começou ontem, né? Isso, porque eu vou te falar, bicho, o desempenho e o que o Jussane faz dentro de campo, jogando, como eu já falei aqui, jogando a pelada do Zico em jogo de futebol profissional, em qualquer time de Série A e Série B, em um time de massa, ele não durava até o quarto jogo no ano. Ele não durava sem o time exigir, a torcida exigir a saída dele do time. A gente aqui é até muito bonzinho, viu? Porque só no final de maio, no início de maio, é que nós estamos começando a vaiar o Jussane, com o desempenho que ele está tendo ao longo do ano. No Vasco, no terceiro jogo, ele já estava ganhando um acabou o sossego. Marcos Graça continua aqui falando que trocar o Giva por Largue ou Barbieri mostra a nau à deriva que é a diretoria americana. No início do ano, escolheram um cara experiente e boleiro, e agora, 5 meses depois, o ideal é um jovem estudioso. Concordo, viu? Concordo com o que ele está falando, e eu acho o seguinte, dentro dessa linha de raciocínio, Marcos, eu queria muito o Givanildo naqueles últimos 5 jogos do ano passado, porque eu acho que ali o perfil dele fazia total sentido. É aquele cara que vai chegar, que vai dar confiança para os jogadores, que tem toda aquela parte mística ligada ao América, então ele era o cara ideal para aqueles últimos 5 jogos. Mas eu lembro de dizer que para o início de 2019 ele não era o cara que eu queria, porque ele para armar a equipe, ele para influenciar em contratações e ele para fazer uma equipe jogar de acordo com o que é o futebol hoje, sem o diretor de futebol, não se esqueça. Isso, ele fica devendo demais. Então, o perfil que eu queria para iniciar o ano, seja na Série A, conseguindo manter, ou na Série B, era um cara mais na linha de Thiago Largue, de Barbieri mesmo. O problema, entre aspas, é que o Givanildo conseguiu chegar, fez a equipe reagir no ano passado, mas não o suficiente para ficar na Série A. E aí foi o pior dos mundos, porque talvez a diretoria tenha se sentido numa obrigação, entre aspas, de por ele ter melhorado a equipe, mantê-lo para esse ano. E aí foi o erro. Alguém quer falar sobre isso? Não, faz sentido. Inclusive a metáfora da nau à deriva é o melhor exemplo mesmo, porque eu acho que eles deixaram o Giva meio na inércia. Ah, fico, deixa aí, não, vamos procurar, não, tá difícil, deixa como tá. E assim, a gente em vários programas aqui falou isso, que historicamente o Giva formando elenco nunca fluiu, sobretudo sem um diretor de futebol para fazer os contrapesos necessários, né? A opinião dele. Então, assim, nesse sentido, era o desastre anunciado, nesse sentido, né? Mas que hoje realmente chegar à conclusão que é aquela coisa. Tudo bem, digamos que se o Salum falasse assim, não, vão trazer o Lisca doido, aí ia ter gente para falar, ah lá, pô, os caras erraram no começo e continuam insistindo no erro. E como tem gente que vai falar, como você falou, que trocar de perfil é tá à deriva. Então, assim, não vai dar para agradar todo mundo também não, entendeu? Não. Sim. Tem jeito. Agora, eu particularmente, eu acho que um time que tem o que o América tem uma boa qualidade de patrimônio para formar time, ter um CT de qualidade, ter uma certa segurança financeira. Não quer dizer que tenha dinheiro, mas tem segurança financeira no sentido de que paga salário em dia, esse tipo de coisa, tem uma nutricionista, tem tudo. Então, se trazer um cara que seja um estudioso, tende a produzir resultados melhores a longo prazo do que a turma do a boleiragem. A boleiragem, como o Alisson falou, resolve muito quando já está naquela situação que é vai ou racha, como foi o caso do Givanildo ano passado. Mas para continuar também, eu não queria que tivesse continuado, não. E até porque, Jair, adianta pouco você ter uma estrutura dessa com fisiologista, nutricionista, equipe de preparação física de boa qualidade, se o seu treinador vai lá e dá uma entrevista, como deu o Givanildo, falando que para escalar, ele pergunta o jogador. Se o jogador falar que está em condições, ele nem leva em consideração o resto, que é o que o jogador responde, é o que importa para ele. Então aí, meu amigo, aí pode treinar. Com todo respeito, mas vou citar um aqui que eu acho que não deve ter essa estrutura toda que o América tem. Pode treinar um operário, por exemplo, que talvez lá eles não vão ter nem fisiologista, preparador físico de qualidade, aí vai funcionar na base do quer jogar hoje, quer errar, então vai pro campo. Certeza, assim, se a gente for parar para analisar, o próprio Mateuzinho Toscano, não tô dizendo que assim, nossa, como eu queria que jogasse, não, mas vamos dizer que Mateuzinho e Toscano são dois mesmo, que sentiram agora muito provavelmente pelo foda-se completo que o Givanildo mandava para fisiologia. E vai me dizer, que jogador que vira para ele e fala assim, ah, você quer jogar? Que jogador que vai ter peito de falar, não, não quero? Todo jogador quer jogar, é óbvio. Todo jogador quer jogar e quer jogar sempre. Então, quer dizer, se você tem que utilizar a ciência a seu favor. Nós já chegamos num ponto da história do futebol em que a gente consegue ter uma segurança baseada em exames, baseado em... Então vamos usar, porra, a gente não... Qual que é o motivo para não usar? Entendeu? Sim. Então eu acho que bater cabeça contra isso não tem explicação, na minha opinião, sabe? E eu acho que isso é muito ruim. E pro trabalho a longo prazo. A gente discutiu no último programa, e eu fiquei muito triste lembrando disso, em que o Felipe Deleucas ele falou uma coisa interessante, que nós estamos perdendo todo o profissionalismo que a gente desenvolveu na era Anderson. Esse profissionalismo foi se perdendo, essas coisas, isso foi acabando com o tempo. Isso é muito triste, cara. Não pode ser assim. Você como clube, você não pode deixar se perder esse tipo de coisa, não. Aliás, você pode deixar perder, mas trocar pelo quê? O que nós ganhamos em troca perdendo isso? Entendeu? Então, muito complicado. Já se falou no grupão que o português, que veio para a América aquela vez, não me lembro o nome, mas que ele ficou... José Miguel. Não é José Miguel, não. Você está me enganando. Todo português chama Miguel, filho. Não. É Joaquim. É ruim alguma coisa. Não, o português treinador que eu tô falando. Ah, o... Só que Vieira lá é... É, alguma coisa Vieira. Miguel Vieira. Não, é Miguel não, caramba. Ah, a gente lembra. Mas ele veio pro América, ficou pouquíssimo tempo, e a gente lembra que em termos de resultado ele não foi nada bem. Mas parece que ele deixou uma herança muito boa. Sérgio Vieira, tá falando aqui o Felipe Deleucas. Parece boa que noite. Ele deixou uma... Olha quem tá aí, gente! Isso que é comprometimento, saí de uma reunião, quase tropecei na capivara e cheguei. É isso aí, Marcão do Castelo tá na área. Marcão, vou só continuar o raciocínio aqui, daqui a pouco te chamo. Mas o Sérgio Vieira, no curto período em que teve na América, parece que deixou muita coisa de herança boa, de preparação para a equipe, de um profissionalismo maior nessa parte dos bastidores. E uma das coisas, não sei se implantada por ele, mas pelo menos muito fortalecida por ele, foi a questão de análise de desempenho, né? E aí sim entra o Rui, que você falou, Jair, que chegou também na época do Sérgio Vieira, e aí a gente viu ali um longo período em que essa parte de análise de desempenho da América foi muito fortalecida, e o Anderson usava isso demais. Muito dessa boa fase aí de preparação se deve a isso. Com a saída do Rui, não sei como isso está, mas acho difícil que isso tivesse um bom aproveitamento com um cara que escala o jogador a partir da pergunta se você quer jogar ou não quer jogar. Esse cara provavelmente não vai dar lá muita atenção para um setor de análise de desempenho, por exemplo. E aí entra essa parte aí do Anderson, né? Muito disso que foi trabalhado com muito profissionalismo, na época que a gente entrevistou lá o Anderson, deu para perceber que havia ciência por trás daquilo que acontecia. Não era só na base da boleiragem, não era só na base do sempre foi assim comigo, vou fazer assim aqui também, e vai ter que dar certo assim, passe o tempo que for, mas vai dar certo é desse jeito. Não era muito assim, não. E tomara que venha um novo treinador aí, estudioso, um novo cara que consiga também voltar com esse tipo de critério para a preparação técnica da América. Marcão do Castelo, seja bem-vindo. Falamos muito bem de você aqui no início do programa, tá? Depois você pode pegar a gravação e ver que a gente falou muito bem de você, do seu jantar aí especial. E aí, agora, entra aí na nossa roda de conversa. Falamos um pouquinho sobre o jogo, mas o jogo hoje é o que menos interessa. Estamos falando de Givanildo, se foi a hora certa da demissão. Estamos falando dos nomes que estão sendo falados, que estão sendo aí ventilados para assumir o América. Dê a sua opinião aí sobre tudo isso. Então, já que não é para falar do jogo, ainda bem, porque mais uma vez foi uma... Apesar de ter sido melhor que o outro jogo, pelo que vocês disseram, mas o que eu vi foi ruim. Mas não foi tão ruim como eu imaginava. Mas, de qualquer forma, já que a gente está pensando no futuro próximo, eu acho que nesses momentos de crise, de dificuldade, é que surgem as oportunidades de mudança e de melhora com essas mudanças. Eu acho que o América tem uma grande oportunidade, se o Salum for um cara inteligente, de ter um técnico diferente de tudo que a gente já vivenciou aí nos últimos 6 meses que a gente está fora do Givanildo, né? Tem gente que ama no grupo, né? Tem uma pessoa do nosso grupo aqui, do Decadente, que inclusive é apaixonado, manda Instagram, né? Quer casar com o cara, enfim. Declaração de amor. Nossa, enfim. Eu não tava no você tá aí, tá? Com o doutor, não, tá? Mas eu acho que o América tem uma grande oportunidade de colocar um cara novo, é. Com uma visão diferente. Eu tô conseguindo sentar, que é o principal. Agora, nega aí que foi fazer exame de urologia 7 horas da noite no Love Story, é diferente. Tá falando, não é comigo que você tá falando. Mas falando sério, eu acho que o América tem uma grande oportunidade de colocar um técnico com uma visão de futebol diferente, pelo menos com uma metodologia diferente do que a gente estava acostumado. A questão do diretor de futebol, que eu estou insistindo constantemente de falar do Paulo Brax, que é um cara que pô, o Brasil todo comenta do Paulo Brax nas divisões de base. Cara, eu só vou aceitar se ele deu uma negativa para o América. Mas a gente tem um cara dentro de casa que pode mudar essa conduta dentro do América. Assim, a gente está falando que tem grupo de jogadores que não conversa com outro, que já tem uma rixa entre um e outro... Mas esse é um dos papéis do diretor de futebol, de lidar com os egos, lidar com essas questões no ambiente de futebol que a gente sabe que existe, e técnico e diretoria. Quando eu digo diretoria, é o salão, a presidência do América. Então, assim, a gente tem uma grande oportunidade, nesse exato momento, de colocar pessoas com cabeças diferentes, que pensam modernamente o futebol, a gestão do futebol. Então, assim, eu estou otimista. Por mais que as pessoas façam, pô, você está louco? Estão falando do Barbieri, estão falando... Nem lembro qual que é o outro, que está do Thiago Largue, que está desempregado. Cara, mas são pessoas que estão querendo se vender também para o mundo do futebol. E eu acho que o América é uma boa vitrine para um cara desses entrar e fazer um trabalho bem feito. De forma, assim, macro ou micro, eu acho que o América tem uma grande oportunidade de mudança. E para melhor. Agora, se for pensar em nomes já, Mauro Fernandes, Flávio Lopes, Geninho, aí, meu amigo, nós vamos continuar do mesmo jeito. É a minha opinião. Marcão, eu falo com você, eu já estou um pouco mais preocupado, porque eu vou falar com você o seguinte: nós estamos em maio, nós não temos técnico, nós não temos um time e nem um esboço de time, essa é a verdade, nós não temos um patrocínio master e nós estamos em maio, bacana. Então, assim, o argumento da nau à deriva é complicada, cara. Sabe, eu tô sentindo as coisas no América sendo muito soltas, cara. Parece que ninguém tá tomando a rédea de nada. É uma impressão minha. Impressão, assim, totalmente torcedor e de ouvir buzuzu de quem tá lá em cima, sabe? Eu concordo com você e chego a dizer que o América retrocedeu do Campeonato Brasileiro da Série A e agora com o Campeonato Mineiro. De mentalidade de gestão de futebol. Eu vou falar com você que retrocedeu do brasileiro de 2017. Então, uma cara de amadorismo, sabe como é que é? E não, por isso que eu falo que é uma grande oportunidade de mudar essa percepção que a gente está tendo. Se vai ter essa mudança ou não, aí a gente só o tempo para dizer. Agora, se você parar para pensar, nós temos todas as limitações técnicas de plantel que já deveria ter sido contratado alguns jogadores, tem gente que a gente nem sabe como é que joga. Cara, mas. Se você colocar na balança, não tem... nosso plantel não é tão horroroso assim. Será que é tão horroroso? Não, nós não temos um plantel tão horroroso. O que nós não temos é um time. Não tem time porque a gente conhece. A gente também não conhece as peças que a gente tem. Eu falei isso no Campeonato Mineiro. Eu falei, gente, Campeonato Mineiro é laboratório. A gente tem que colocar esses caras para jogar para ver se eles vão vingar ou não pro Campeonato Brasileiro. A gente não conhece. O exemplo clássico é o Sávio. Quem é o Sávio? Não, independente de campeonato, sei lá o que esse povo pensa, mas nós não fizemos nenhum amistoso esse ano, cara. Nós não pegamos um time para falar assim, vamos fazer um amistoso e vamos jogar com o time B, completamente time B, para a gente ver o que, que é esse povo. Nós a gente não fez nem isso, sabe? Então, se eles realmente achavam que era importantíssimo você ganhar o Campeonato Mineiro, que Campeonato Mineiro, porra, faz então um amistoso, pô. Pega o time B, enquanto o time A tá fazendo regenerativo, sei lá o quê, bota o time B para jogar contra o Coimbra, para jogar contra não sei quem, para jogar contra não sei quem, e pronto, vamos ver esses caras jogar. Mas nem isso a gente fez, sabe? A gente não sabe que apito que os caras jogam, que apito que os caras... Entendeu? Isso é um, para mim, é um diagnóstico ou de amadorismo ou de prepotência, de achar que as peças que a gente tem e com o técnico que a gente tem, tinha, melhor dizendo, a gente chegaria para a Série B bem. Eu acho que, na verdade, é medo de ter que justificar suas escolhas. Você entendeu? Porque, por exemplo, imagina que você bota um Sávio para jogar. Eu quero continuar com o João Paulo, mas o Sávio entra e joga a bola. E aí, como é que eu justifico? Eu boto o Pedrão para jogar, para entrar. O Pedrão, o jogo que eu vi ele jogar foi melhor do que o Jussani. E o que não é difícil. Agora, se você continuar mantendo o Jussani, você tem que justificar, porque você tem um cara melhor no banco. Então, a melhor forma de você manter isso é não mexer. Ô, Jair, E o maior, para mim, a maior prova disso que você está falando aí foi o último jogo da primeira fase do Mineiro contra o Guarani, que o América já não disputava mais nada, e mesmo assim o Givanildo não colocou os reservas para jogar. Então ali, aquela escalação daquele jogo foi muito esquisita, porque aquilo ali ficou sim com cara de os que eu quero que sejam titulares, eu não posso dar a chance dos reservas entrarem e mostrar algo a mais, senão eu não vou, vai ficar difícil justificar a titularidade do Jussani, do João Paulo, então é melhor eu esconder as reservas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí para todo mundo que está nos ouvindo aqui também, respondam pelos comentários aí, através dos comentários. Estamos falando de treinador, perdemos agora o Givanildo, vamos contratar um novo treinador que deve sair a definição aí entre hoje, amanhã, alguma coisa do tipo. Temos aí mais uma semana até o próximo jogo e temos uma sequência de mais 36 jogos na temporada. Eu queria saber de vocês se com essa mudança de técnico isso já tem chance de ser suficiente para o América dar uma guinada ou não dá para dar uma guinada sem contratar jogadores também. Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que é óbvio que não dá para. Depende do que o técnico vai fazer. Se o técnico for manter mais do mesmo, não vai adiantar absolutamente nada. Mas se o técnico, é o que a gente já falou lá atrás, se o cara tiver peito de fazer mudanças, eu acredito que sim, a gente vai melhorar. Mesmo com este elenco? Mudanças baseado nesse elenco de hoje? Baseado neste elenco, com certeza. Na verdade, não precisa. É lógico que eu quero reforços. Mas o esquema tático do América, o Givanildo, era o único, né? Era o mesmo, todos os jogos, todas as partidas, independente com quem a gente enfrentasse, era a mesma coisa. Aquela jogadinha legal do zagueiro tocando ali, volta pro Fernando Leão e dá uma bicuda lá na frente, vê se o Viçosa pega ou não pega. É uma lástima, né? Era sempre esse esquema. É o esquema bumba meu boi, né? Então, todos os jogos do Campeonato Mineiro e esses dois jogos, enfim. Se você traz um cara que tem, vou falar que é um estudioso do futebol, mas que ele conheça o elenco de uma forma que tem que ser rápida. Ele pode ter variações de esquema tático que a gente antes não tinha. Então, assim, não vou falar que vai dar uma guinada. Guinada parece que a gente vai ganhar todas as partidas, que vai ser tudo fácil, tranquilo. Não, eu acho que esse processo, essa ruptura vai demorar. Tem que vir um cara, um cara com um pensamento diferente, entender o plantel que ele tem, as limitações que a gente tem, e armar variações táticas com as peças que a gente tem. O cara tem que ser inteligente. Agora, é óbvio que a gente precisa de reforço. A gente está falando isso já faz alguns meses. Que são peças que qualquer torcedor da América vai falar, que é Jussane, que é João Paulo, que é Fernando Léo. Entendeu? Está na cara, está visível. O técnico, a mudança de técnico é o pontapé inicial. Agora, foi o que eu disse anteriormente. Se trouxer um cara, um Geninho da Silva, da vida, trouxer um Mauro Fernandes, aí, meu amigo, vai depender da escolha que for feita. Jairo? Não, então, eu acho complicado. Qualquer técnico, eu até comentei isso hoje no grupão, que qualquer técnico de qualquer perfil que vier a essa altura do campeonato é aposta. Por quê? O elenco está formado, o campeonato já está acontecendo, então é trocar pneu com o carro andando mesmo. Então pode dar muito certo, pode dar muito errado. Eu acho que a primeira providência de qualquer técnico que chegar é tratar o povo fora de campo. E para isso, a minha providência seria afastar quem não está jogando bola, mesmo que os seus reservas imediatos não estejam correspondendo. E eu não sei se não estão, mas estou só dizendo isso. Eu vou dizer, por exemplo, se eu fosse um técnico que chegasse amanhã, eu faria um time mais ou menos assim: Jori no gol, Sávio, Pedrão, Paulão e Leandro Silva. No meio, Christian, Juninho e Zé Ricardo. Por que três volantes? Porque tem que arrumar lá atrás primeiro. Lá tem que funcionar antes de funcionar o resto. Lá na frente, Felipe Azevedo, Belusso e mais um. Mateuzinho vai ficar fora um bom tempo. Mateuzinho é 2 meses, no mínimo. Toscano não está correspondendo. Se voltar a corresponder em treinamento, volta. Ô, Mas. Jairo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você cobraria por mês para frente? Porque eu gostei da escalação. Eu gostei da escalação. Então, porque o que eu penso é o seguinte: você pensa, por exemplo, jogando com Juninho, Christian e Zé Ricardo, o Christian tem uma saída de bola muito boa. Entendeu? Então, assim, na verdade, é jogar sem armador. Mas paciência, você joga, né, formando com todos aqueles esquemas clássicos dos anos 90, quadrado mágico, essas frescuras todas. Mas no, na verdade, você joga com três volantes, mas um joga mais na frente, né? Mas, ô Jair, desculpe te interromper. Essa análise que você fez agora, lembra quando o jogo contra o Cruzeiro, que eu falei assim, gente, contra o Cruzeiro, que é o time dos melhores elencos do Brasil, com um time leve. Eu falei, moçada, a defesa nossa é um lixo. A gente tem que jogar com três volantes. Pô, você é doido, que não sei o quê. É, ué, porque, mas porque, assim, porque o Givanildo não ia trocar o Jussane. Então, já que ia manter o Jussane, põe a porra dos três volantes pra segurar. Pelo então, menos a bola não vai chegar naquele desespero. Porque, assim, eu tô falando de uma escalação completamente doida. Do ponto de vista do time que tem jogado. Por exemplo, eu sei se o Sávio tá jogando bola? Não sei, entendeu? Agora, a gente não conhece, mas vamos dizer o seguinte, eu acho que você tem que dar uma mensagem pro time que é tirar o João Paulo. Da mesma forma, você tem que dar uma mensagem pro time tirando o Leal e o Jussane. Então, assim, será que o Pedrão ou o Joris são piores? Não sei, eu acho que não. Mas é uma questão de você mexer no fora de campo. Você entendeu? É dizer, ó, aqui não tem mais gente mexível, não. Isso. Quem quiser vai ter que jogar. Voltar com um senso de competitividade, né, gente? Porque eu acho que no América, este ano, talvez do meio pra frente, até tenha uma competitividade, uma busca por vaga de titular. Mas do meio pra trás, eu imagino que os reservas estejam completamente desmotivados, porque a impressão que dá é que pouco importa o que eles fizessem nos treinamentos, não entrariam titular de forma alguma. Agora, Thales, você percebeu aí que o Marcão ficou com ciúme, porque eu queria contratar o Jair para ser treinador, aí já veio falar que o mérito é dele. Não, de forma alguma. Eu te contrato como auxiliar, senhor. Pode falar o preço também que eu pago. Não, eu quero ser diretor de futebol técnico. Eu fui contratar, turma. Mas toda pessoa com uma idade mais avançada, ela tem isso de ser carente. São pessoas que precisam de atenção, as pessoas ficam abandonadas e tal, então elas precisam de atenção. Elas têm essa carência afetiva. Agora, na verdade, agora só falando fora sobre... de casa. Aí, ó, tá vendo a carência aí? Agora, você, na verdade, você ficou motor, né? Você bobo. Só pra tingir, esse cara que você falou aí na sua escalação, que pra mim foi ótima, pra mim o cara que faltou é o França. O terceiro, né? É uma boa opção também. E, aliás, para mim, ele foi um dos que salvou antes de ontem, né? Porque a garra, se ele não teve tanta inspiração assim nas jogadas ofensivas, o quanto ele batalhou, o quanto... É um negócio que eu acho que era para os outros jogadores terem pelo menos um pouquinho de vergonha e pensar, porra, esse moleque tá correndo para caramba, vou dar um sanguinho aqui também. Em todos os jogos ele entra assim. É um dos poucos que entra com vontade de ganhar, de mostrar alguma coisa. Ontem foi o primeiro jogo que ele teve a oportunidade de começar jogando, né? Eu acho que ele deixou todo mundo muito, muito feliz. Teve um jogo no Campeonato Mineiro que ele entrou e foi o que fez dois gols, não lembro, do interior dele, que começou jogando. Não, ele entrou naquele jogo, ele entrou no meio do segundo tempo. É, substituição padrão de Ivanildo, lá para os 35 e mesmo assim ele fez dois gols. Foi sim. Caraca. É outro problema da idade, coisas um baralho na cabeça. Ó, e pra quem tiver com saudade aí, vai começar no Sport TV agora, Ponte Preta de um lado Magrão contra Criciúma de Wesley. Quem tiver com saudade aí, ó, tá lá. Pesado. Nós vamos ter saudade dos caras, meu Deus. Não, para, do Wesley eu não vou ter não, para, velho. Nem do Magrão, né? Não dá pra ter saudade desses dois. Vou seguir aqui com os comentários. Marcos Grassi manda que recusa pedir a entrada de Ademir. De Neto Berola até vai, mas Ademir já é demais. Lucas de Leucas manda que Jussane e João Paulo não tem vaga nem na pelada dos velhos. Confere, Thales. Cara, eu vou te ser muito sincero, não tem não. Não tem não, porque principalmente o Jussane, cara, a nossa pelada é baseada numa resenha. O Jussane tem aquela cara de cu dele, ó, desculpa, de ano. Aquilo não deve ser bom de resenha, não, cara. Na verdade, o corte aí das pessoas é quem for bom da resenha participa do jogo também, e não o contrário, né? Ué. E qual pelada que o Thales participa? Pelada dos velhos. Velho. Você não quer ser presidente dela, não, nego? O Figurinha Repetida manda aqui que ele não lembra quem apontou isso no programa na fase final do Mineiro, acho. Mas cada dia que passa, vou preterindo pelo 352. Preterindo ou preferindo? Acho que ele quis dizer preferindo, tá, né? Que ele falou um tchau laterais aqui. A Alicia Gomes manda que Deus abençoe o América. Adolfo Corzi manda aqui, acho que precisamos de pelo menos um atleta com habilidade para ser criativo e que possa concorrer com o Mateuzinho, o famoso armador camisa 10. Felipe de Leucas manda, acho que eles estavam respondendo aqui na pergunta que eu fiz, e o Felipe manda aqui, falta um diretor de futebol, alguém para pensar o clube a longo prazo. Não importa a divisão, uma filosofia de trabalho tem que ser coerente. Um diretor cuida que os treinadores tenham na mesma filosofia de trabalho, que os atletas tenham o perfil desejado, tanto de trabalho quanto na questão de grupo. E ele manda aqui também que, pois assim, em troca de treinador, o time seguirá coeso, em uma crescente. É. Bicho, eu fico com medo desse negócio aqui. O América não me surpreende de forma alguma. A gente tá aí batendo essa tecla de diretor de futebol. Eu fico imaginando. Imagina se o América resolve trazer de volta o Alexandre Faria, cara. Que não é impossível, não, se tratando de América. Tá no Vasco, não vem. Ele tá bem no Vasco. Era meu zagueiro no Arsenal. O Vasco é excelente no campeonato, né? Nossa, mas tá na primeira divisão, né, Thales? Mas tá na primeira divisão. Ele é o líder, desde o ano passado. A frase que define o América é: a solução é sempre pior que o problema, bicho. Mas o Felipe de Leucas falou um negócio interessante mesmo, porque o fato de não ter um diretor de futebol já associa com aquela história lá da Nau à deriva, né? Já mostra que não está sabendo bem para onde quer ir. Ou pior ainda, que o que eu acho que é o que está acontecendo de verdade, o Salum acha que ele é esse cara, para determinar para onde vai o América e como o América tem que fazer daqui para frente. Mas eu não acho que é. Acho até um cara que tem lá a sua competência, respeito demais a história dele no América. Acho que para buscar investidores e tal, funciona bem, consegue fazer essa parte da gestão do clube muito bem. Mas para futebol, para ser o homem forte do futebol, tem que botar alguém ali que vai ficar o dia todo pensando nisso, vai ficar o dia todo por conta disso. E de preferência alguém que tenha uma relação melhor e mais atual com o mercado do futebol hoje. Está faltando essa figura, sim. Sabe um cara que você está comentando, porque que a gente poderia trazer? É um cara da boleiragem ou um cara sem formação, vamos dizer assim, como ex-jogador? Sabe um cara que bateu assim na viagem? É o Gilberto Silva, cara. Ele é um cara diferente, tem uma identificação com a América. Não sei se ele tem essa pretensão de um dia ser diretor de futebol, mas é um cara que já morou fora do país, jogou na seleção brasileira, tem um perfil legal para assumir essa vaga. Eu não sei se ele também teria, né, culhão de entrar numa situação que a América está vivenciando, ser diretor de futebol, né? Eu falei no programa passado, eu comentei que enquanto o Salum estiver lá, não tem diretor de futebol. Não compensa, o cara não tem espaço para trabalhar, cara. Se o Salum topasse ficar na onde ele é muito bom, que é essa parte institucional, trazer patrocínio, levar o nome do time, fazer parceria, que é fundamentalmente o papel do presidente. Presidente de clube de futebol hoje em dia não tem que ficar enchendo o saco no CT mais não, já era. Hoje isso é o papel do diretor de futebol e ele vai encher o saco no CT para manter um padrão, para manter a coisa correta, manter a coisa numa linha só, entendeu? Então, nunca vamos contratar um diretor de futebol porque o Salum acha que o América tem que ser o América dele. O América que ele acha que tem que ser, entendeu? Ele não vai contratar um cara para falar diferente, para falar, olha, esse não é o caminho, existe esse outro caminho. Ele não quer ouvir isso, cara. Eu não sei, não conheço o Salum, mas impressões por entrevistas e por ser americano há 200 anos, é que ele quer muito isso. Ele tem uma visão muito própria do América. E monopolizador, né? E aí, de repente, você começa a ter um time muito pouco profissional, muito com a cara daquela pessoa. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do primo dele, do Kalil. O Kalil era a mesma coisa. A diferença é que o Kalil, na gestão dele, foi lá e conseguiu ser campeão de alguma coisa. E ele mudou o time. Por quê? Porque ele era um cara que delegava um pouco mais. Ele botou um monte de cara. Por exemplo, quem ia lá e dava tapa na cara de jogador era o Eduardo Maluf. O Kalil mesmo, acho que raras vezes ele chegou lá num vestiário para reclamar com os caras. Ele ia lá, ele muito pelo contrário, ia na Itatiaia e falava assim, os caras borraram mesmo, é tudo um bando de bundão. Mas falava, entendeu? Eu vi uma entrevista dele uma vez. E era respeitado, né? Sim. Eu vi uma entrevista dele uma vez que ele falou o seguinte, que na época da contratação do Ronaldinho Gaúcho, meio que assim, ele já estava caminhando do meio para o fim do mandato dele e tal, do período em que ele planejava ficar na presidência, não tinha conseguido absolutamente nada, a situação não estava boa, o Atlético não vivia uma boas temporadas, e surgiu a possibilidade do Ronaldinho Gaúcho, que nenhum time no Brasil, dos times grandes, queria na época. Eu lembro que teve uma enquete em um desses canais de TV fechada aí de esporte, e nenhum torcedor, o Ronaldinho Gaúcho não tinha aceitação de maioria em nenhuma torcida, nem na do Atlético. E aí o Alexandre Kalil viu naquilo ali uma possibilidade, e eu já vi uma entrevista dele falando o seguinte, que ele pensou, não sei se isso tem grande chance de dar certo, mas eu preciso dar uma cartada para tentar mudar isso aqui, para tentar fazer isso aqui andar. E um cara que já foi melhor do mundo uma vez, pelo menos, mesmo ele não estando em boa fase, é um cara que pode chegar aqui e mudar. E ele resolveu apostar tudo nisso e deu certo o tanto que a gente viu aqui. Mas mostra o seguinte, não foi um negócio planejado, uma coisa, um trabalho que foi evoluindo, um trabalho forte, com passadas largas rumo a uma evolução. Não, foi uma baita sorte aliada a peito de bancar algo que ninguém estava apostando naquele momento. Então, diz bem isso que o Jair está falando. Esses perfis centralizadores de deixa comigo que eu faço e vai dar certo, às vezes pode dar muito certo sim, mas em boa parte das vezes vai dar errado. Mas eu não quero ficar falando de Kalil não, porque não é a nossa praia. Mas ele tem um perfil diferente em relação ao Salum. Ele é ousado. O nosso presidente, ele não tem isso. Ele é conservador e antiquado. A ousadia dele é contratar o Givanildo sempre, entendeu? Tem que saber o que é ousadia e o que é ter dinheiro, né? Você pode trazer um técnico, revelação do Campeonato Paulista, do Campeonato Gaúcho, um cara novo, com uma mentalidade diferente do que a gente está acostumado, que não seja tão caro. Não, entendeu? Mas eu tô te falando assim, uma coisa é você ser ousado e ter dinheiro, você traz um Ronaldinho. O América pode ser ousado, mas não tem dinheiro. E aí? A nossa ousadia foi trazer o He-Man, por exemplo. Foi trazer o He-Man, porque a gente tava na Série A, né? Sim. E nisso aí eu concordo com o Thales, pelo seguinte, aí vai lá e faz o que o Marcão falou, aí pega um treinador lá do Novo Horizontino, que deu revelação, tem 35 anos, no Campeonato Paulista, não sei o que, esse cara dá errado, nós mesmos vamos aqui criticar, falando que pensou pequeno, que trouxe treinador do Novo Horizontino e tal, coisas do tipo, então é muito delicado também, é muito complicado. Criticar, nós vamos criticar de qualquier jeito, porque é o perfil da torcida do América. Sim, não, é o perfil de torcedor, na verdade, não é só da torcida do América. O Adolfo manda aqui, continuando com os comentários, que ele acha que o Christian pode ser esse falso armador, ele tá no seu time aí, viu, Jair, tá contigo. E o Felipe de Leucas também manda que, para ele, o Christian é mesmo o nosso volante e, ao mesmo tempo, nosso melhor armador. Até porque os outros são muito ruins, né? Até porque nada tem muito. O nosso armador por eliminação. Marcos Grassi manda aqui que com essa escalação do Jairo, que é mesmo o que temos de melhorzinho no elenco, eu comemoro o G16. Marcos Grassi já está feliz só de ficar na Série B, hein? Quem diria? O Adolfo manda aqui para... Mas de coração, eu também não estou muito diferente dele não, nego. Do jeito cara... Eu acho que tudo vai depender do encaixe que vai acontecer com esse novo treinador. Exatamente. Porque mas hoje o horizonte está nublado, né? Sim, mas está muito nublado. Em termos de pontuação, não me assusta nada, porque foram duas rodadas e duas vitórias aí nos levam lá para a beirada do G4 de novo. Então, em termos de pontuação, não tem nada assustador. Em termos de desempenho e pensar o encaixe da equipe, sim, hoje não dá para ser muito otimista, não. Mas chegar um treinador aí que consiga resolver as pendências de elenco e consiga escalar melhor, eu acho que a coisa volta para os trilhos e nós temos material humano, cara. Nós temos jogador para ter uma campanha bem melhor na Série B. Eu acho que é uma questão de encaixe e agora é pensar o quanto vai demorar esse encaixe, né? Porque agora, como o Jair já falou bem aí, o carro já tá andando, vai trocar o pneu com o carro andando. Isso aí. Diga. Ô, Diego, peraí. Só um minutinho. Esse silêncio que foi agora mostra claramente que o Marcão não tá bêbado. não dava meio não, segundo bicho. De silêncio com ele bêbado. Na verdade, se você quiser terminar. Lá não dava tempo da gente terminar um raciocínio. Deixa eu interromper. Você me desculpa, eu vou interromper. Ô, gente, você me desculpa, eu vou interromper. Agora, se você quiser, tem um frigobar cheio de cerveja aqui no quadro do hotel. Se você quiser, começa a beber agora. Não, cerveja é lento. Pega o uísque das garrafinhas aí, bota um querosene aí, porque botar um aditivo. Ó, o Anderson Roberto manda aqui uma pergunta interessante. Se pra gente o amadorismo não é desde a volta do Salum. Ontem, fazendo uma análise justamente disso, do Salum. Foi daquela discussão que eu coloquei aqui, que quando foi escalado aquele lateral esquerdo Eduardo, que o América perdeu aquela porrada de pontos, foi na gestão do Salum, foi? Foi. Cara, é inadmissível que a gente está falando de amadorismo. Eu não gosto de ficar falando de presidência, de ex-presidente, que o Alencar é melhor que o Salum, essas coisas não. Mas tem uma diferença grande, cara. Tem uma diferença grande. Então, quando você tem um departamento de futebol, o cara é responsável de registro na CBF, quem pode jogar, quem não pode. eles contratam um cara que não podia disputar tanto número de competições. A gente quase foi rebaixado naquele ano para a série C. Então, assim, isso mostra que existe um amadorismo. E realmente, com essa volta dele, cara, não deu nada certo, cara. Não deu É, mas nada certo. aí eu vou defender o Salão naquela época, que pode ter sido amador nesse ponto, mas ele foi profissional que foi lá e buscou o advogado Fluminense. Aí, com certeza. Com certeza. Trouxe o cara que reverte todas as situações pro Fluminense. Mas a gente ficou com um cagaço danado, né? Então a gente ficou sofrendo até o último momento pra ver se a gente ia cair pra Série C. Precisava disso? Não Ó, precisava. o Felipe de Leucas manda aqui que o amadorismo, na opinião dele, voltou com a efetivação do Drubis, que eu estou entendendo que é o Drubis que como treinador, né? Eu concordo com o marco histórico, a data aí, tá, Felipe? Eu discordo é de colocar neste fato aí a volta do amadorismo, porque para mim foi nessa época assim, mas para mim tá muito ligado à saída do Enderson. Acho que foi o Jairo que falou isso aqui, e amadorismo, pelo menos nessa parte de futebol, de escalar com mais critério, de pensar o jogo de uma maneira mais ampla, de ter uma identidade de futebol, de ter uma forma de jogar mais bem planejada, mais bem definida. Eu acho que isso tudo começou a se perder com a saída do Enderson. Ah, o Enderson era espetacular? Não, não. Tanto que a gente perdeu praticamente todos os clássicos com ele. Mas havia ali uma preocupação e um trabalho em busca de uma identidade de se jogar futebol. O América começou a jogar futebol com mais posse de bola, trabalhando melhor a bola, mais preocupado em marcando o adversário com uma linha mais alta, e a gente conseguia fazer isso até contra os times maiores. Nem sempre gerava resultado, mas a gente tinha uma forma de jogar futebol muito bem desenvolvida. Com a saída dele, acho que isso começou a cair, e não era com o Givanildo que ia voltar. Jairo e Thales, acho que faltou a opinião de vocês. Sobre a questão do amadorismo do América que você está falando? Não sei se é amadorismo, talvez amadorismo seja uma palavra pesada demais, Também acho. mas quando que começou assim o futebol americano em termos de consciência de jogo, em termos de obediência tática, quando que isso começou a cair? Então, para mim foi esse ano. Eu acho que foi esse ano. Você acha que Porque. mesmo na época Adilson, na época nos dois jogos do Drubski comandando? Ah, não, o Drubs você esquece. Aquilo ali não foi treinador, enfim. Mas o Adilson Batista, por incrível que pareça, o esquema que ele se propunha, o time jogava daquele jeito, né? Jogava por uma bola, seis laterais, aquela confusão toda. Tanto deu certo que a gente ganhou do Santos lá dentro com um chute a gol. E eles com 60 chute a gols. O esquema do É, Drubis é esse aí. mas a insistência do Desculpa, Adilson desculpa te como interromper, técnico. desculpa te interromper, cara, desculpa te interromper. Agora eu nem peço desculpa mais. Agora eu nem Desculpa te peço interromper, desculpa. desculpa É te o interromper. Faustão do programa, né? É louco, bicho. Essa fera aí, bicho. Mas olha só. Você não acha que a manutenção do Adilson, depois daquela sequência de Não, mas derrotas. aí é outros 500, aí é outros Ah, 500. então, isso que eu estou querendo É dizer. outra. A gente está fazendo um balanço geral das atitudes do Salum como gestor. Isso não é um amadorismo? Ou ele não conhece futebol? Ou ele é lento para entender as coisas? Não sei. Não, mas aí são discussões diferentes. O América vem numa. Se fosse pensar por questões de derrota, o América tinha demitido o Enderson lá atrás, né? O América segurou o Enderson. É, a questão é que o América, pelo menos nisso, o América tá melhor que muita gente. O América tá segurando o treinador, tá dando tempo pro cara trabalhar. Sim. Agora, se o cara não tá evoluindo o trabalho do cara, aí a culpa não é do Salum, não, coitado. Você também não pode jogar tudo nas costas do cara, né? Mas eu acho que ele demora E para reagir. fazendo um pouco de advogado diabo, no começo do ano, as contratações que foram feitas, a maioria foi elogiada, né? As peças não deram certo. Ou por esquema, ou por ruindade mesmo, enfim, mas foram elogiadas, né? Todo mundo elogiou. Ah, é. O próprio Jussane foi muito bem quisto. Todo mundo falou muito bem. Como é que o Fortaleza deixa o Jussane sair para vir para a América disputar a Série B? Hoje não sabemos por quê, mas naquela época a gente não sabia. Então você não pode também falar que tudo tá perdido, tudo é uma merda. Não, Sim, acho que pelo não, contrário. Eu acho que mesmo não. comecei o programa dizendo que a formação da equipe para esse ano, para mim, foi muito bem feita. Por isso eu acredito que um novo treinador, se souber dar um encaixe para esse time, eu acho que não tem nada perdido, longe disso. Eu acho que a gente consegue recuperar no campeonato, sim. Agora, algumas peças que a gente tinha, e isso é normal de acontecer, tá? Tem jogador que encaixa, tem jogador que não encaixa. Algumas peças não encaixaram do jeito que a gente imaginava. Toscano. Eu lembro que falei na época da contratação do Toscano que a gente estava apostando as nossas fichas em um jogador que teve uma temporada acima da média na carreira. O Toscano, a única temporada, se ele for falar assim, vou pegar uma temporada para contar para os meus netos, vai ser aquela primeira passagem pelo América. Fora disso, ele foi um jogador absolutamente normal dentro do futebol. E a gente apostou as nossas fichas que ele voltaria a ser aquele jogador. Não está acontecendo. não está acontecendo. O próprio Jussani, que ano passado foi seleção da Série B do Campeonato Brasileiro, a gente apostou todas as fichas nisso, não deu certo, não funcionou também. Acho que o Jussani já dá para falar que não deu certo. O próprio João Paulo tem passagens por Palmeiras, tem passagem por Flamengo, acreditamos que alguma qualidade ia ter, não está dando certo. Então, algumas peças aí não corresponderam, e aí o problema todo é o que o Marcão sempre fala, essas peças não deram certo e a gente não teve nem a possibilidade de conhecer os seus reservas, para ver se os reservas dariam. Posso dar minha opinião rapidinho sobre o amadorismo? Dê sua opinião. O amadorismo acordou e tomou banho quando o presidente começou a fritar o Enderson porque não concordava com esse jeito de fazer futebol. O amadorismo pegou o ônibus e foi para o CT lá na Drummond quando pintou uma proposta praticamente igual para o Enderson ir para o Bahia, ele foi. E não foi feito esforço nenhum para ficar. Não sou viúva do Enderson não, tá? Tô só dizendo dentro dessa linha que nós estamos falando. Agora o amadorismo entrou mesmo pelo portão do CT lá na Drummond o dia que o Drubsky dá uma entrevista e fala que tá voltando a ser técnico, que ele tinha vontade de voltar a ser técnico. Essa é a marca da onde começa o amadorismo de fato. Se um técnico fala, não, vou ser técnico, porque tinha vontade de voltar a ser técnico, tão de boa. Não existe isso. Aí não é nem amadorismo, é a casa da mãe Joana. Ah, é amadorismo, eu faço do jeito que eu quero. É a casa da mãe Joana, né? Tá tudo de amadorismo. Entendeu? E o Enderson, ele estava muito bem aqui em 2017, começou 2018 bem, só que a própria direção começou a fritar ele lá dentro, começou a piorar o clima dele lá dentro, o que fez ele acabar perdendo o grupo, que foi que deu no que deu, entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem no América ainda. Então, não adianta, cara, é o que pesa. Não pode trazer o Guardiola. Pode trazer o Guardiola e ter dinheiro para contratar, que enquanto for assim, fica difícil. Que é isso? Tem alguém buzinando? Um cusquinho aí? Dentro do quarto do Thales. Que é isso? Pô. Pior que o Thales mora no quarto andar. Tem alguém buzinando fusquinha, velho. Tem de tudo desse programa, bicho. Esse programa aqui é um negócio espetacular. Olha só. Ó, vai lá, Thales. Vai lá pegar que o Araújo chegou. Oh, 1h16. Falamos pra caramba de um tanto de coisa. Eu queria falar de mais uma coisa. Fale. Eu não sei se vocês discutiram isso, da palavra mais citada nos últimos minutos, que foi amadorismo. Vocês são a favor de venda do clube, não estou falando especificamente do América, mas de venda do clube para um grupo chinês, para uma gestão estilo Red Bull, o que vocês acham disso? Você acha que isso daria certo na América? Só para dar uma contextualizada, teve a questão do Red Bull, né? Que agora entrou para o futebol do Bragantino, acho que ainda não comprou os ativos do Bragantino, né? Mas tá participando lá ativamente. E hoje surgiu a notícia de que um grupo chinês parece que quer comprar o CSA. Por isso, acredito que o Marcão está trazendo essa discussão aqui. Um outro elemento aí para essa discussão, tá, Marcão? Hoje saiu também, eu li em algum lugar, que o PSG. Ô, gente, quem está fazendo essa barulhada aí, se conseguir desligar o microfone, ajuda. Hoje saiu uma notícia que o PSG, lá da França, pelos maus resultados, parece que o grupo de investidores já está pensando em pegar sua trouxinha de roupa e pular fora do PSG, e parece que aí estão pensando em levar os investimentos para Roma ou para algum clube da Inglaterra. Então, para mostrar o quanto esse tipo de investimento também, com a mesma facilidade que chega, pode ir, né? Então, minha opinião, já vou começar então dando a minha opinião. Acho que essas coisas têm que ser muito bem amarradas se forem acontecer. Não concordo de jeito nenhum com algo que vai mudar permanentemente a identidade do clube. O que a gente tem de maior em termos de América é a nossa história, são os nossos símbolos, são as nossas cores, é a nossa tradição. Então isso, de forma alguma, eu prefiro permanecer 20 anos na Série B do que precisar de algo, de uma mudança de identidade do América para chegar numa Série A. Mas essa é uma opinião minha. Agora, uma parceria, de repente, de investimento em jogadores, de patrocínio, uma parceria que não mexa nessa parte institucional, ok, perfeitamente. Acho que a gente, inclusive, precisa muito disso, porque somos um clube com uma torcida muito pequena e que se a América não caminhar para esse lado de ter parcerias, fica difícil da gente competir em nível de Série A. Jairo, sua opinião? Eu também não sou a favor, não. Agora, o problema é o seguinte, eu me preocupo muito disso ser mais uma página na nossa história que seja igual a relutância em abraçar o futebol profissional. Se isso virar uma tendência, infelizmente nós vamos ter que entrar e entrar cedo, porque os últimos a entrar vão ficar bem atrás em termos futebolísticos aí. Então, hoje, sou contra. Mas se virar uma tendência, eu acho que, infelizmente, nós vamos ter que pensar seriamente nisso aí. Thales? Primeiramente, assim, quem tá fazendo barulho é eu, tá? Eu reconheço meus erros. Pegou pilha. Tá pegando pilha fácil hoje, hein? É? Eu? De forma alguma, gente. Na verdade, Aí, ó, tá vendo? Na verdade, o meu... É, antes e depois desse velho. Antes eu tava light. Aí ele entrou esse negócio de... Deixa eu interromper, moçada. Isso, menino. Interrompeu o quê, menino? É menino. E faz umas imitações que puta que pariu. Mas vamos lá. Sobre a questão de parceria, de venda, o caceta 4. Então... Sonho em ver o América disputando a Libertadores. Qual que é o preço disso, né? É complicado esse negócio. Mas se for, por exemplo, para mudar a identidade do time, esse negócio todo, não quero, de forma alguma. Mas se for para as mudanças serem pouco sentidas nessa questão, sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Até porque a gente, indo pro ramo empresarial, a gente sabe que assim, quando você tem uma empresa familiar, quando... vem uma multinacional e compra essa empresa, ela vai lá para cima, né? N exemplos disso. Mas aí outros 500. Mas num primeiro momento, dependendo de como for amarrado isso aí, eu sou a favor. E até, desculpa, sempre... até porque, desculpa, o presidente lá do Bragantino, Red Bull Bragantino, sei lá como é que chama essa porra, já falou que eles vão ganhar o Mundial primeiro que o Palmeiras, bicho. E nós podemos falar isso aqui em Belo Horizonte, nós vamos ganhar o Mundial primeiro que essa dupla arregaçada. Mas o negócio que eu acho que pega também é o seguinte, que nem toda parceria desse tipo muda a identidade, né? Na Europa, inclusive, é mais comum que haja um investimento pesado, bem pesado, mas sem mexer na identidade do clube. Manchester City, PSG, Chelsea, são todos exemplos de clubes que tiveram esse investimento pesado, mas que mantém as suas identidades, as suas cores, os seus símbolos, serviu só para crescer o clube, né? Nesses moldes, perfeitamente a favor. Porque eu tava vendo a entrevista do diretor do Red Bull, é aquele, não sei o que, escuro, que trabalhou no Cruzeiro, o diretor da Thiago Escuro. Thiago Escuro, justamente. Em 2019, não vai mudar cor, é Bragantino, Red Bull. O projeto até 2020, a identidade do Bragantino continua a mesma, as mesmas cores e tal. Então, desculpa te interromper, lembrando, estamos em 2019, 2020 é ano que vem. Não, eu sei, então, 2020, que eu tô querendo dizer, 2020 a previsão é de não mudança, inclusive, de cor do Bragantino, nada disso, não tem pela entrevista que ele deu, 2020 é médio prazo, né, curto médio prazo, para mudar todas essas situações que a gente está falando. Não vai mudar nada, e vai entrar dinheiro. Então, assim, eu também sou um cara conservador, a questão das cores do América, do símbolo do América, eu sou muito conservador em relação a isso. Mas, foi o que o Jair falou, se virar uma tendência, aí todo mundo virando clube empresa, investimento e tal, e o América, agora é a hora da gente fazer isso. Já passou o bonde já passou e a gente está para trás, como sempre. Então a gente tem que repensar e eu ser um pouco menos conservador sobre essa questão de investimento de grandes empresas. Eu já trabalhei em laboratório nacional, que o Thales comentou, que é uma empresa familiar, e foi vendido para um outro laboratório nacional que é uma potência familiar também. Passou um tempo, mudou tudo, meu amigo, não tem jeito. Muda o nome do laboratório X, vira referência, e esse laboratório que foi comprado, ele virou tipo uma linha específica de genéricos que existe, entendeu? Mas a empresa virou uma potência. Óbvio que tiveram mudanças, pessoas foram mandadas embora e outras foram incorporadas. Então, a gente tem que ser um pouco mais flexível, porque pode mudar muita coisa positivamente, cara. A gente muda de patamar. Mas é lógico que isso tem que ser muito bem estudado, ver qual parceiro poderia entrar, é tudo muito estudado, entendeu? Com muito critério. E eu acho que o América, a gente tem já que se preparar mesmo para essas possíveis investidas, porque eu vejo o América como um potencial clube a receber esse tipo de investida mesmo, porque nós estamos em uma baita cidade do Brasil. Nós temos, o América hoje, ele tem um perfil de uma terceira força dessa grande cidade. Então, por exemplo, para um investidor desse conseguir mexer em alguma coisa em Atlético e Cruzeiro, esquece, acho muito difícil. se for no caso mexer na identidade e tal. Então, muita gente vai nos procurar. Surgiu até o papo aí de que o Red Bull teria nos procurado antes, foi desmentido pelo Salum, mas não sei se isso tem verdade ou não. Eu acho bem possível. Eu acho que se eu fosse um investidor estrangeiro desse tipo hoje e estivesse chegando aqui no Brasil agora, o América era um clube que ia estar no meu radar para tentar investir. É, o clube tem um estádio, por mais que tenha tido essa questão da concessão, tem um estádio, acho que as cores do América, pode parecer uma coisa que isso não impacta, mas é diferente em relação aos outros times do Brasil, todos que existem. Então, em função do patrimônio, tem uma situação, vamos dizer assim, uma situação política resolvida. Então, quer dizer, eu concordo, é um time que tende a receber esse tipo de investida normalmente, pela lógica. E eu vou dizer mais, viu, o América é um clube que hoje tem uma torcida pequena, isso poderia ser um empecilho, mas para quem olha em questão de investimento, olhando médio e longo prazo, pensando em 10, 15, 20 anos, eu não tenho dúvida de que se chegar um investimento pesado no América, um investimento, como falou aí o Thales, de disputar Libertadores e coisas desse tipo, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Chelsea, que era uma equipe minúscula lá do cenário inglês, eu não tenho dúvida de que a gente rouba torcedor demais, principalmente do Atlético. Porque o Atlético é um clube que ele é, muitas vezes, elevado a uma classificação de potência, mas para tentar forçar uma rivalização com o Cruzeiro. Mas em termos de título, em termos de desempenho mesmo, o Atlético não é uma potência impossível de ser batida, não. Com um investimento pesado de fora, acho que em pouco tempo, em uma década, o América já seria postulante aí a roubar, entre aspas, muitos torcedores. Não, a torcida cresce, se tem investimento pesado, e começa a disputar Série A com frequência, disputa aí uma Sul-Americana, uma Libertadores. Você acha que isso, e ganhando títulos, você acha que isso não angaria torcedor, até torcedores, novos torcedores? É lógico. Essa meninada hoje fica. Tem uma discussão de que torce mais para time de fora, isso é uma outra discussão. Mas o menino que está nascendo agora, ele vai querer torcer para o time que está ganhando título, entendeu? Então, assim, eu acho que o América é uma oportunidade de investimento grande por parte desses grupos de investidores. Agora, vou ter que resgatar uma coisa aqui. Você está falando de amadorismo, a gente está falando de investimento. Essa questão do Red Bull já mostra o amadorismo do América. Um dirigente fala que foi procurado e o presidente fala que não foi procurado. Está desconexo. Não tem comunicação entre eles. Acho que já é um outro problema. Mas eu acho, quem falou isso aí que foi procurado, com uma fonte, não vou dizer duvidosa, mas uma fonte que não tem, a gente não tem nenhuma certeza, né? Que é um site chama De Veneta, acho que de Montes Claros. Teria sido o Francisco Santiago. É. Eu não sei ao certo, mas acho que o Francisco Santiago não participa da diretoria com um cargo, né? Eu acho que ele não está dentro do grupo dos 5 presidentes ali, dentro do grupo da diretoria mesmo. Ele deve ser do conselho consultivo, alguma coisa do tipo. Mas fazer parte do núcleo duro da diretoria ali, eu acho que não faz. Jairo, você que é mais ligado lá na questão política da América. Eu acho que dá. Acho que ele não está mais não, mas vou conferir. Eu acho que não faz. Ele é muito influente lá, com certeza fica sabendo de muita coisa, Marcão. Mas não dá para dizer assim que dentre a diretoria tivemos duas versões diferentes. Ele não está dentro da diretoria. Ele está próximo ali, mas não é da diretoria. Mas até defendendo o Marcão, gente, isso acontece bastante. Eu sei disso porque meus pais agora estão usando mais internet. As pessoas mais velhas, elas não checam as coisas. Elas clicam nos negócios e vê. É um negócio complexo, estranho. Thales, a pelada dos velhos aqui de domingo. É domingo. O Gilberto Neto manda aqui se já temos técnico. Gilberto, até a hora que a gente começou esse programa, que foi uma hora e meia atrás, não tínhamos. Acredito que não, viu? Não deu tempo de fechar ainda, não. Acho que é isso, moçada. Tem aqui o comentário do. Não, e o Bárbara Colatina? E o Barco Latina morreu. Ah, é verdade, hein? Mas pra fechar aqui, o Yannick Marcelo manda aqui por que o Viçosa não sai do time. Givanildo era muito teimoso. Não era, não, viu? Aí continua, só que agora ele vai ser teimoso fora da América. Mas. Nos próximos 6 meses, né? Até o final da Série B. Mas só que a questão do Viçosa, houve um início de desempenho ali em que ele estava fazendo aquilo que ele é pago para fazer, que são gols, né? Então eu e Thales até defendemos isso bastante aqui. E eu já começo a... isso já começa a não ser tão suficiente para mim mais, até porque os gols deram uma minguada, e no desempenho com a bola no pé, ele realmente Na hora de distribuir a técnica lá em cima, ele errou de fila e não foi na fila da parte técnica, não, viu? Ele não sobrou nada para ele, não. Mas é isso, acho que com o novo treinador, essas disputas voltam a ficar em aberto, né? Até o Wesley Pacheco também, esse cara que a gente achou que ia sair do América. Wesley Pacheco, que o contrato era até março, ele continua no América. Quase um fantasma, né, bicho? O contrato dele vai até o final de maio. Eu vou te falar, eu acho que com a vida... Quando eu vi aquele negócio da numeração fixa, que eu acho uma bobagem sem limite, que é uma das justificativas de colocar a numeração na camisa é porque a torcida pediu. Gente, até 6 meses atrás, as camisas vinham tudo no número 10. Mas assim, depois eu fui checar, o Wesley Pacheco, o contrato dele finda agora em maio. Então deve estar para sair, porque não faz o menor sentido que o contrato dele seja renovado, né? Mas com um novo treinador... O Alisson, nós renovamos com o Lima. É verdade. Não, eu ia falar inclusive dele, porque com um novo treinador, acho que até Lima volta para a disputa, né? O novo treinador também serve para dar um gás nessas brigas aí por posição. Acho que até o Lima, se tiver em condição física ideal, volta para a disputa, por que não? Se está no elenco, uma hora tem que jogar. É isso, o Marcos Graça está informando aqui pra gente que tem uma enquete no Super Esportes e que o técnico mais votado é o Thiago Largue, o segundo é o Lisca e depois Moacir Júnior e Marcelo Oliveira. Jesus! Meu Deus! Lembrando que essas pesquisas, elas são abertas, né? Então não é só americano que vota ali. Sim. Né? Então tem isso. Torcer para ser o primeiro, eu quero ver o Thiago Largue aí como treinador do América, vamos ver o que ele vai conseguir fazer. É isso, moçada, 1h30 já de programa. E o Bale Colatina não vai ter mesmo. Vamos de Bale Colatina rapidaço. Vai lá. Bala, então, seu voto, Marcão, comece. As opções não foram muito... As quatro opções foram difíceis, mas eu vou falar de um cara que eu meto o cacete dele desde que ele foi contratado na volta dele. Achei que era o médico. Não. Voltou... Ui, que delícia, pai. Que delícia. Eu vou votar no Leandro Silva, cara, assim, foi a melhor partida dele, e olha que é duro de falar isso, do melhor lateral do Campeonato Mineiro. Ele fez um cruzamento bizonho, mas eu achei ele o melhor do time da América. Mas ele fez algum cruzamento certo, Marcão? Não, ele fez o cruzamento certo, chutou uma bola que o goleiro defendeu no segundo tempo, foi um chutaço. Você devia estar bêbado, né? Que você não lembra de ter jogado. Não, eu lembro sim. A melhor opção ali era cruzar. Ele preferiu chutar em cima do goleiro, que o seu chutaço foi chutar em cima do goleiro. Realmente ele estava bêbado. Então, assim, vou votar no Leandro Silva, que foi o jogador mais consciente e mais produtivo da América. Coisa difícil de achar, viu? Thales, já que você tentou entrar no voto do coleguinha, já que você está com essa ansiedade toda de querer contestar o voto do coleguinha, então vai você agora, vote aí. Deixa eu te interromper. Eu vou cerveja na Pitangui. Tava boa? Geladinha? Geladaça, excelente. Marcão ainda pagou uma. Excelente. Cerveja na Pitangui. Jair, seu voto. Vou me abster porque eu não vi o jogo, então não consigo. Se eu for votar em alguém, eu vou votar no bolinho de bacalhau. Olha, eu vou ser muito sincero, pelo silêncio que tava do Jairo e esse barulho de talher no fundo, ele tá jantando. É verdade. Não, doidão, o talher não é meu, não, deve ser do Marcão. Ué. Aqui. Nem pedi comida aqui no quarto ainda, no hotel, não. Eu vou votar no França. Vou votar no França, muito pela vontade, recuperou várias bolas. Teve uma hora que eu fiquei pensando até o seguinte, nessa crise de lateral esquerdo que a gente tá, se botasse o França ali de lateral, ele ia fazer um papel melhor do que o João Paulo, viu? Mas meu voto vai no França, muito pela vontade, muito pelo suor. Thales, você que tá aí com o voto da galera, você que botou a votação lá? Então, venceu a cerveja na Pitangui. Então o bala de hoje é a cerveja na Pitangui, né? Em segundo lugar ficou o menino França. Tá. Então o troféu vai pro Pardal, pra Sandrinha, no próximo jogo a gente entrega, então. Boa. Colatina, esse aí vai ser difícil votar, hein? Se já tá difícil o bala, agora ferrou, hein? Colatina, vou na mesma ordem, então, Marcão. O João Paulo tá virando o Alconcuri, igual o Aderlan ano passado. E o pior é ouvir alguém chegou pra mim lá no estádio pensando: o Aderlan fez um campeonato sensacional, campeonato paulista. Falei: meu Deus, não é possível que eu tô ouvindo isso. Mas eu achei que o Zé Ricardo foi muito mal no primeiro tempo, irreconhecível. Mas tem que votar no João Paulo, cara, não tem jeito. É muito ruim, não defende nada, apoia mal, cruza mal. O cara é horroroso, bicho, muito fraco, não tem jeito, tem que votar no João Paulo. Thales, agora que você respeitou o voto do coleguinha bonitinho, seu voto. Então, é Jussane, bicho. Eu tô tá na minha cabeça ainda as duas furadas de bola que teve no jogo do Operário. É pra mim, é o Sane. É, mas só lembrando que essa votação é do jogo contra o Botafogo, né? Que ele não fez muito diferente do jogo contra o Operário, né, meu amor? Ah, entendi. Então, entendi. É Jussane. É, meu voto vai para Givanildo. Acho que toda vez que há uma insistência louca com um jogador que não consegue desempenhar bem, eu passo a acreditar que o problema é no treinador que escala esse jogador insistentemente. Então, para coroar a demissão dele, ele vai sair daqui com a demissão, mas por mim também com o troféu de colatina. Jairo? É, eu vou na mesma linha, vou me abster de votar, mas tinha que votar no Jussane, que além de não julgar nada, ainda tá produzindo gravidade, né, de tão grande que ele tá. Ele tá tendo um campo gravitacional que tá atraindo os outros jogadores. Então, Jussane. Eu vou falar, Oliveira. Thales, voto da galera. Jussane, 44%. Em segundo, o Giva Mito, 36%. Então, colatina do jogo de hoje, Jussane, que também, se ganhasse um relógio toda vez que ele fosse colatina também, já tava faltando braço, hein? Se ele ganhasse um relógio que desse uma volta toda vez que ele fizesse merda, ele tinha ganho um ventilador. Então, com essa bela anedota aí do nosso amigo Jairo, vamos nos despedindo hoje. Próximo jogo, qual que é? Criciúma. Criciúma, que tá perdendo aqui agora pra Ponte Preta. É lá, né? América e Criciúma, lá. Isso, 11 horas da manhã. Eita, nesse sol, hein? Aquela pança do Jussane, hein, bicho? Deus do céu. É, vai ser difícil, viu? Mas vamos lá. Estamos aí na expectativa do novo treinador. Próximo jogo contra o Criciúma daqui a uma semana e pouco. Então temos tempo aí para tentar juntar os cacos dessa equipe e fazer com que o América tenha um melhor desempenho. E agora passou da hora de pontuar, né, gente? A situação já começa a ficar... Não basta só melhorar o desempenho em termos de qualidade do futebol. Agora tem que somar ponto, do jeito que der. Na base da raça, na base da confusão, na base da briga, tem que somar ponto. Então, o próximo jogo, que é qual dia, Marcão? 11 de maio, gente. 11 de maio é qual dia da semana? Aí nós temos que olhar no calendário aqui, meu amigo. É, meu Deus do céu. Na época que tinha Sérgio Tavares aqui, as coisas eram sábado, respondidas. Sábado, 11 horas da manhã, no horário... Pelo amor de Deus. Hashtag volta, Sérgio, porque as coisas eram quase imediatas. Agora o apresentador aqui fica sempre vendido, porque falta informação, né, gente? Por favor. É, então vamos pedir a volta do Henrique também, que ele era apresentador e não dava essas manobras. Toma! Ai, depois dessa encerraria o programa. Exatamente isso que eu vou fazer. No próximo jogo, sábado, dia 11, o próximo programa, então, é no outro domingo, dia 12, provavelmente 8 horas da noite, certo? Dê seu boa noite aí, rapidinho, Thales. Boa noite, galera. Prazer falar com vocês. Marcão do Castelo. Boa noite, pessoal. Vamos acender as velas aí, que vem um treinador de verdade pro time. Isso aí. Jairo Viana. Boa noite, moçada. Bom conversar com vocês. Boa noite a todos. Até a próxima. E tamo junto aí nessa recuperação.